Vai duas, né? próximo pré-cancelamento no 074, gate 6. Estou autorizado, chame para táxi, gol no 074. Chame para o táxi, no 074. Jet 5716, descend and maintain 2,000 feet, altimeter 102, clear define approach, ILS XA runway 10, report steps to John Localizer, Objet 5716. Roger man, clear down 2,000, 1012, I will report established on Localizer, runway 10, 5716. Táxi no 074, 66 voltas, 4 horas, Galeão. No 074, táxi guia Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 10, 12. Juliette Alfa, no ponto de espera de 1-1-1-0-7-4. Salvador, no Ocean MA224, 20 da Vitor, posição 01 para Aracaju. Pronto para cópia, Ocean MA224. Sempre pronto. Ocean MA224 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pistão no 0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5052, Oceaner 6224. 6224 está autorizado, Aracaju 190, saída da pista 10, curva esquerda, Pucajamo, após Aracaju, controle 5198 e o transponder 5052. 6224, chame pronto para pushback de chamamento. Salvador Rio 5972. 5972, prossiga. Está com a Alfa 320 para o Galeão. 6 Rio 5972, aguarde cópia. Sim. Jet 5716, establish ILS X-ray runway 10. Objet 5716, contact now, Salvador Tower 118.6. Salvador Tower 118.6, thank you, have a nice day. Salvador Tower, Webjet 5716. Webjet 5716, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Clear to land runway 105716. Bom for arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 102. Confirm flight level, Air Portugal 019. 320 autorizado, decola da pistão na zero, com primeira curva à direita. Saída da Euleda, transição Bidev, Upper November 857. Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Controle Salvador opera em 119.8, aciona 5051, Rio 5972. É, confirmado, decola da 10 com curva direita, aprovado nível 320, da EL, Leda Bidev, após Upper November 857, poderia confirmar os segmentos? É, seguro, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toquim. E Upper November 857. É, Serra Golf November, depois Upper Zulu 16 até Gruff, depois Upper Zulu 14 até Toquim. Confirmando, Upper November 857 até Seguro, Porto Segura, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16 até a posição Gruff, Golf Romeo Uniforme, Foxtrot, Foxtrot. Upper Zulu 857 até Serra Golf Romeo, depois Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim, o controle 198-5051, eu transponder para o Rio 5972. Chamando Rio 5972, é Upper November 857, chame pronto para puxar back acionamento. Afirmativo, chamará, é Upper November 857. Salvador, é o total 9908, informação Victor. Total 9908, aguarde cópia Guarulhos. Pronto, no 074. Vou no 074, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 074. Webjet 5716 on the ground at 51, taxi by Alpha Kilo, Apron 3. Alpha Kilo, Apron 3, 5716, thank you. Pio, tá na escuta? Prossiga. Não, tranquilo, valeu, obrigado, irmão, bom voo. Valeu. Salvador, muito boa noite, Titan 3305, autorização de tráfego para Recife 330, informação Alfa está aqui na posição 7. Titan 3305 é o número 2, para a copy. Seguinte. 074, livre decolagem, vento 090 graus, 20 nós. Livre decolagem no 074. Total 9908, copy. Copiar. Total 9908 Guarulhos, nível 340 autorizado, via Truísque 50. Decolagem pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição IDEV, controle de Salvador 1198, aciona 5055, total 9908. Autorizado então Guarulhos, nível 340, via Truísque 50, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, transição IDEV. 1198, controle 5055, transponde do total 9908. Correto, chame para posicionamento, total 9908. Tão 3305, copy. Prossiga, pronto, copy. Tão 3305 para Recife, nível 330 autorizado, via pelo ISC 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5045, tão 3305. Ok, 330 para 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198 e transponder. 5045 TAN 3305. Correto, chame para posicionamento TAN 3305. Chamar. No 074, decola o 54, controle 119.8, boa noite. 9-8, boa noite, obrigado, tá satisfeito. Juli, boa noite, 1074 da Gol, passando a 1700, tá? Gol no 074, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub mantém o nível 360. Subindo para o 360, 074. Salvador, Rio 5972, está no pátio 3 para pushback e adicionamento. Total. O Rio 5972, autorizado, posicionamento de táxi. Chamada para o táxi, Rio 5972. Salvador é o Oxiné 6224, posição 01 para pushback, acionamento. Oxiné 6224, autorizado, chame táxi. Está autorizado o pushback. Finalmente vai chamar para o táxi da China 6224. Portugal 019, descendo maintain 4,000 feet, altimeter 102. Descendo 4,000 feet, altimeter 102. Salvador, o total 9908 solicita acionamento na posição para posterior pushback. Autorizado, acionamento na posição total 9908, chame pronto para push. Autorizado, acionamento na posição, chame na posição 9908. Objeto 5837 completo final, chame a torre no 186. Tudo 186, boa noite, 5837. Boa noite, General 9971. General 9971, aguarde cópia na frequência da torre, o 186. 7. 5837, livre pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso no 0537. Para o pushback de acionamento da 3305, posição 7. Autorizado, chame táxi, TAN 3305. Amaral, TAN 3305. LSXRAY, runway 10, report step to localizer. And the 2000 Gona 074, subi, mantenha o nível 360, chame centro Recife no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 25, 3325, gol 074, boa noite. Pra decolagem, China é 6224. Total acionado para o push agora. O total 9908 vai aguardar o tráfego da Rio iniciar o táxi e após o Rio autorizado o pushback. após o Rio, eu puxo o total 9908. Oxenéia 624, estou no ponto de espera pronto. Oxenéia 624, visual com tráfego no final. Afirmo, visual com 37 da Welling. Após a passagem do tráfego, ele mantém o 6224. Após a passagem do Web, está autorizado a alinhar e mantém 6224. Para o táxi, o Rio 5972, com 3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste o 0012. Ciente com 1012, Juliette Alfa, ponto de espera, informa pronto para decolagem, Rio 5972. Solo, conhecendo 2, Salvador, 90 a bordo, 4 horas e 28, alternando Natal, Eltan, 3305. Airport Guiana, Eltan, 09, contact now, Salvador Tower, 1.